dia. Antes de tudo ofereço bom dia. Não tive educação em casa, eu aprendi na vida. Também a mãe na correria, educação não tinha. E sempre pôr o que comer garante boa cria. Me lembro o novo nas ruas da quebrada, aprendendo com mais velhos como comportava. É que as aulas de etiqueta que a TV mostrava nunca se adaptava pro lugar que eu morava. E que a escola na minha vida eu nunca aceitava. Mudão é tudo diferente do que nessa sala. É que os livros que eu furtava na biblioteca, na sede de aprender só as matérias prediletas. Aprendendo dialeto, forma de comunicar, uma forma de expressar a identidade do lugar. Salve, molhou, passa um pano nessa ideia. Eu me senti fazendo parte, integrado à favela. Colei na quadra aquela tarde de ensolarado. Cinco manos na rodinha, te chavando um baseado. Ideia vai, ideia vem. E cada um relatava uns baratos que não tem. Um quarto pra dormir, um tênis pra calçar, algo pra comer, uma mãe pra abraçar. Me identifiquei com uma parte de história louca. Sempre tem pior que a gente e eu reclamando à toa. A escola da rua ensina e não ter repetência que se paga com a vida. Educação que vem de berço da periferia. E só quem senta pra aprender fica de pé pra ensinar. A escola da rua ensina e não ter repetência que se paga com a vida. Educação que vem de berço da periferia. E só quem senta pra aprender fica de pé pra ensinar. Então caiu a ficha, quem não corre tá perdido. Quem vem lá da favela tem os pontos negativos. Visto como os olhos, carente ou tá com fome. Chegou no pó de arara, se tem Souza ou sobrenome. No enquadro revistado ou na caça de um baseado. E se não for com minha cara, embaça até com o que eu faço. Dizem que o sol nasce pra todos, mentira. Mas ajuda, vá notícia, tempo fecha na periferia. Cada palmo de favela vale muito. Extração mais valiosa que minério em Pernambuco. Tentando se esquivar dos convites do Ramais. Onde a renda per capita não passa de 100 reais. Vida nação, onde televisão, a educação importa médico pra insalubridade da minha região. Onde professor não vale mais que o gol do crack. Onde não ter o que comer, a ostentação faz parte. Campanha de conscientização de uma nação. Na eleição, a isenção da seleção de um ladrão. No esforço dos professores em me alfabetizar, a caneta é mais leve do que os pentes da HK. E vira e mexe, aparece um dos nossos da faculdade, reivindicando cota, direito de imagem. Bom dia, antes de tudo ofereço bom dia. Não teve educação em casa, aprendi na vida. A escola da rua ensina e não ter repetência que se paga com a vida. Educação que vem de berço da periferia. E só quem senta pra aprender fica de pé pra ensinar. A escola da rua ensina e não ter repetência que se paga com a vida. Educação que vem de berço da periferia. E só quem senta pra aprender fica de pé pra ensinar. A escola da rua ensina e não ter repetência que se paga com a vida. Educação que vem de berço da periferia. E só quem senta pra aprender fica de pé pra ensinar. A escola da rua ensina e não ter repetência que se paga com a vida. Educação que vem de berço da periferia. E só quem senta pra aprender fica de pé pra ensinar.